É a vez da chique simplicidade. Yeah. Aham. Yeah. Aham. Yo. Falaram pra mim que tá na hora. Hora de quê? Isso pra mim toda hora é hora. Globo terrestre, todo mundo é marionete. Quem tem dinheiro tem amigo, tem bala chiclete. Não sei até onde isso vai. O espinafre sempre foi parceiro do Popeye. Espero que entenda, é uma viagem. Lugar exótico, não precisa pagar passagem. Através das notas musicais, conheci aventureiros e medievais. Se liga na sucata, é tudo reciclagem. Jorge Ben, as batidas com a mão no mouse. É uma chique simplicidade. Vagabundo liga a música e roda a cidade. É a vez da chique simplicidade. Vem de dentro do terreno da verdade. Tom, dom, tom, tá. Tom, dom, tom, dom, tom, tá. Tom, tiquita. Tchic, tchic, tchau. Tom, dom, tom, tom. É. WM, 100% Muhammad. Vagabundo.